Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. YJ735. Eldorado AM 570. YV242. Eldorado Mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Alianda Pisos e Azulejos, em parceria com a Arena Gospel, trazem a Criciúma Gabriel Guedes Banda e Pastor Telmo Martinello, a Papai Church. Considerado um músico da nova geração, tem levado esperanças e acalento através de suas canções a milhões de pessoas. É nesse dia 24 de outubro no Nação Shopping, a partir das 20 horas. Entrada, estacionamento, shopping, drive-in. Limite 4 pessoas por carro. Adquira seu ingresso na Minha Entrada .com ou na Alianda Pisos e Azulejos. Traga um quilo de alimento não perecível por pessoa que serão doados para instituições filantrópicas da cidade. Um convite à Alianda Pisos e Azulejos e Arena Gospel Criciúma. Não perca! Alianda. O melhor do atacado e varejo está na IBJ Barcelos. Lá você encontra tudo o que procura: material de escritório, produtos descartáveis, material de limpeza, suprimentos para informática, papéis gráficos, etiquetas, fitas adesivas e muito mais. Agora com tapetes personalizados para sua empresa. IBJ Barcelos, na Marcos Tavares 331, telefone 3437-6460 ou 3433-6756. Depois de ganhar do Londrina e voltar ao G4, o Tigre vai em busca da primeira vitória fora de casa. Nesse domingo, na Eldorado, 16h, tem Boa Esporte Criciúma, direto de Varginha, em Minas Gerais. Tomou Jean Dias, se mandou Michel, Jean Dias tocou pra ele, Michel vai marcar, bateu, tá lá! De Bracato Neto, Márcio Cardoso, Silvio Batschlemper, Reginaldo Correia, Renato Semenzati e Igor Storck contam tudo pra você a partir das 14h no Linha de Passe. Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos, revestindo sonhos. Faça Unimed, o maior plano de saúde do Brasil. Satic, vem viver o seu melhor, vem ser você, vem ser Satic. Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Laboratório Búrigo, pode confiar. Vem aí o Pix, uma nova forma de pagar e receber. Se você é associado, faça o cadastro pelo aplicativo do Sicredi. Farmácia no Trabalhador, só aqui é mais barato. Boa Esporte Criciúma, esse domingo, 16h, para você ouvir e torcer pelo Tigre, ligado na Grande Rádio de Santa Catarina. Na Eldorado, Márcio Cardoso e o Rei, há 27 anos no ar. Oito e quarenta. Esse é o programa Márcio Cardoso e o Rei, 27 anos no aço. Em nome da madeireira Casa Grande, qualidade para toda a vida. Você vai construir? Ligue para a madeireira Casa Grande. Olha, gente, a madeireira Casa Grande faz a casa do jeito que você quer. Você vai lá, eu quero uma casa assim, tal tamanho. Eles fazem o projeto no canto, na cidade, na praia. Quero cumprimentar a madeireira Casa Grande pela qualidade das casas e pela pontualidade. Ligue para a Madeireira Casa Grande e realize o seu sonho. Tenha sua casa própria. Telefone 3433-6868. Não dão conta, hein? Não dão conta, né, Valdeci? Um abraço a toda a turma da Madeireira Casa Grande no bairro São Luís, em Criciúma. Conosco também a Alianda Pisos e Azulejos, potável Disque Água na descida para Siderópolis, a mais pura e cristalina água que você pode ter na sua empresa ou na sua residência. E IBJ Barcelos, do meu amigo Beto Barcelos. Roberto Carlos agora canta para a Diana, Custe o que custar. Depois para o André, o Dedé, né? Obrigado, Centro de Criciúma. Falando sério. E fechando esta parte musical do programa Márcio Cardoso e o Rei, Roberto Carlos, Eu Só Tenho Um Caminho.